beaucoup. Por causa de você, bati meu peito. Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Pois você passa e não me olha. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, choro, choro, choro. Mas eu choro por você. Eu choro, choro. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. Oh, menino, Jorge, menino, que não conhece quem eu sou. Conheço, conheço. Menino, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha. Olho, olho, olho, olho pra você. Você, você por mim não chora. Choro, choro, choro, choro. É mentira que eu sei. Choro, choro, choro, choro. Você por mim não chora. Choro, seu safado. Choro, choro, choro. Mas eu choro por você. Ei, ei, ei. De você bate no peito. Um coração apaixonado, apaixonado por você. Ai, menina, amigo, que não sabe quem eu sou.